tanta. É o ré, pode crer. Somente isso e mais nada. Original, underground. Pode crer. Você sabe o meu nome, eu não preciso nem dizer, né? Você já conhece, você sabe o meu nome. Eu quero ouvir, eu não preciso nem dizer, né? Você já conhece, você sabe o meu nome. É o rap, sim. Eu não preciso nem dizer, né? Você já conhece, você sabe o meu nome. Essa aqui é a influência. Eu não preciso nem dizer, né? Você já conhece. Se liga, quem fala é o cachorro vira lá. Pode crer. Rap todo dia desde que eu aprendi. O que ele fazia aos poucos eu entendi. Na época que tudo virava risada, na época que o tempo só não passava. O rap me ensinou e continua ensinando a quem se submete nos becos improvisando. A arte se expande, a influência é passada. Fé vive no talo, sempre faz cair a casa. Pensamentos e metas é como ordem e progresso. Formas de expressões e muros eu manifesto. São Jorge me protege só quando eu tô na chuva. O gosto eu já conheço, é o gosto de uma fruta. Eu confesso, essa é a minha religião. Alguns ficam confusos, não absorvem informação. Ouvi e viajei com Jamel na mente. A cada passada era uma brisa que me deixa indecente. Você sabe o meu nome, então diz aí. Eu não preciso nem dizer, né? Você já conhece, você sabe o meu nome. Eu quero ouvir, eu não preciso nem dizer, né? Você já conhece, você sabe o meu nome. É o rap, sim. Eu não preciso nem dizer, né? Você já conhece, você sabe o meu nome. Essa aqui é a influência. Eu não preciso nem dizer, né? Você já conhece. Mostra pra eles. É o rap. Dentro da minha vida. Você sabe o meu nome e a minha identidade. Venho das ruas, do centro da cidade. Entre beats e rimas que eu vi por aqui. Meu nome é Rap, prazer, MC. Vários amigos, vários cadernos rabiscados. A caneta acabou, acordou o improvisado. Sereno caindo, a madrugada chegando. Todo mundo curtindo e eu observando. Se não fosse por mim, aonde todos estariam? Se não fosse por mim, o que as caixas bateriam? São história ao longo de várias datas. São 23 anos, reis da praça. Influência de moleque com o fone do Alckmin. Da década de 90 escutando o Redman. Você sabe o meu nome? É da... Chega junto três pilares nesse refrão. Você sabe o meu nome? Então diz aí. Eu não preciso nem dizer, né? Você já conhece, você sabe o meu nome. Eu quero ouvir, eu não preciso nem dizer, né? Você já conhece, você sabe o meu nome. É o rap, sim. Eu não preciso nem dizer, né? Você já conhece, você sabe o meu nome. Essa aqui é a influência. Eu não preciso nem dizer, né? Você já conhece. Julinho! Nossa, meu amigo. Meu papai urso, viagem fantástica em diversos assuntos. A bordo da cevada com aroma de lucro. Vagabundagem no mic cantando a realidade. Transformo tudo em poesia na maior facilidade. Sou MC filosófico e verídico. Sorte do rimador e um prato cheio pros críticos. Tô tranquilo, suave nas virtudes da cultura. Rap é ajuda e dá auxílio a quem procura. Sempre presente na gangueiragem de skate. Sharon Gorty House é o som de bootcamp. É das antigas e valoriza aprendizado. Duelo bem gelado, escutando o som pesado. Estilo de viver que nem paixão proibida. Válvula de escape pra essa vida bandida. Que me traz alegrias e brisas nessa trajetória. Rap me proporcionou vários momentos de glória.